acordo desacordado e só. Me enganei até na hora aceita de deitar. Você diz que eu já te assustei demais. Minha falha é medir de cada gesto um resto qualquer de intenção, qualquer invenção de alma, mito, sonho, assombração em cores encarnadas. E quem vai te livrar da fé? Falta de amor, de sono ou de atenção? Ou da situação mudar, de se calar, de servidão, de leite e mel, de serafins, de vitamina C, de não. Falta um lugar que a chuva é pra dançar. E eu vou te dar quando te encontrar mais bicho e tiver no chão um falso sorriso. Ou serei calmo demais. Em meu peito ensinar ao seu rosto sério e liso como as coisas são mistério, como estou ficando velho, como trabalhar ao seu rosto sereno, como as coisas são mistério, como estou ficando velho, como trabalhar.